Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Boa tarde e bem-vindos ao Destaque, líder no Alentejo Central. Este mês temos connosco a Diana Mira, que nos leva a conhecer o seu projeto do Evergreen Guest House. Obrigada, Diana, por estar aqui connosco e por nos conduzir nesta viagem. Vamos começar pelo princípio, ou seja, queremos saber como é que a Diana chega até este projeto, como é que ele nasce, como é que se concretiza esta ideia. Uhum. Bem, o início não foi propriamente uma ideia romântica, foi em 2012, fiquei de repente desempregada e foi em plenos anos da crise, quando o desemprego estava nos 17% em Portugal e coisas deste género e, portanto, de repente não havia proposta nenhuma, portanto, eu tinha tido tarefas de coordenação e tinha alguma experiência em atividades culturais e de repente desapareceu tudo. E portanto comecei à procura, tive mais de 6 meses desempregada até que houve uns amigos que tinham montado uma guest house, portanto esta Evergreen, e que queriam trespassar. E na verdade foi a única opção que eu tinha, ou melhor, não era opção, foi a única oportunidade que apareceu. E na altura eu também não tinha propriamente dinheiro para investir e fui ao centro de emprego, alguém me falou, já nem me lembro muito bem como é que foi, mas alguém me falou que eu podia tentar ter o subsídio de desemprego todo por junto e tentava fazer o investimento do início na compra de espaço. E fiz assim, pronto, negociei, fui pagando o resto de prestações, dei uma parte no início com o subsídio de desemprego e o resto paguei em prestações durante uma série de anos. E, portanto, foi um pouco assim, não é nenhuma história assim bonita. Foi um fruto do acaso. Foi um fruto do acaso. Curiosamente, eu cruzei-me com essas pessoas, que estavam a fazer outro espaço, que eu já conhecia, cruzei-me, porque estava a trabalhar ou a colaborar voluntariamente com a Monte na Feira de São João. E então, como estava desempregada, não tinha assim grande coisa para fazer, um dia fui-me oferecer, já nem me lembro muito bem como, mas fiquei lá no stand de vez em quando, ficava umas horas. E pronto, às vezes o acaso, nós também procuramos o acaso. Claro, às vezes claro. Também nos mexemos, se estivesse em casa não me tinha Isso cruzado tinha com estas pessoas, claro. E não tinha puxado conversa, também sou conversadora, portanto. E eles disseram, nós até estamos a passar, e eu, pronto, foi a coisa que ficou assim um bocado, era uma ideia que eu gostava, da ideia de ter uma guest house. Na altura, o Evergreen até penso que foi o primeiro AL, o primeiro alojamento local registado em Évora, era uma coisa muito nova, foi há 7 anos atrás, e portanto eu nem sabia muito bem como é que funcionava, gostei da ideia e pronto, e a partir daí começámos, peguei nestes financiamentos, foi aprovado e pronto, infelizmente continuou a partir daí. Porque a Diana, quer dizer, a guest house já estava constituída, a Diana soube do trespasso e assumiu esse trespasso, mas não tinha tão experiência nessa área, nem de gerir nada, esse tipo de... Teve que aprender tudo de raiz. Sim, assim, eu tinha muita experiência de gestão de projetos culturais e, portanto, tinha experiência nas outras áreas, em burocracias, etc. Aquelas partes chatas que normalmente ninguém gosta, eu essa já tinha experiência e não me assustavam. Mas que acabam por ser importantes também nestes processos, não é? São, e numa pessoa não ter, eu lembro-me, por exemplo, de falar com a minha irmã, e a minha irmã diz, ai, vais-te meter uma coisa enorme, são 10 quartos e é um negócio que implica, quer dizer, temos que ter, tem que haver alguma segurança, e eram anos muito inseguros, com a crise, claro. E pronto, quer dizer, são coisas também, eu sinto que não me assustavam assim especialmente, se calhar um bocadinho por inconsciência, outro por experiência e outro porque, e outra parte porque, de facto, se nós nos assustarmos com tudo na vida, também não vamos a lá nenhum. Então, foi assim um misto, olha, vamos lá para a frente, vamos experimentar. Se tivesse corrido mal, e podia ter corrido, porque se a crise não recuperasse, o turismo não desatasse a aumentar, tinha sido mesmo muito complicado, porque os primeiros anos foram mesmo muito complicados em termos de dinheiro, que eu tirava ali de salário, era mesmo muito, muito, muito, muito muito, muito complicado. E pronto, também porque a taxa de ocupação era baixa, não? Era, a taxa de ocupação era muito baixinha nos primeiros anos, porque foram mesmo aqueles anos assim da crise, os espanhóis estavam também com uma crise imensa e, portanto, reduziu imenso a vinda dos espanhóis. Pronto, foram anos assim muito, muito, muito complicados. Mas, portanto, acho que há uma parte da experiência que eu, de facto, da parte de gestão já tinha. A outra parte, tive lá, no fundo, um mês a trabalhar com as pessoas que lá estavam, a aprender tudo, a fazer camas, a limpar casas de banho, tratar toalhas, fazer reservas, utilizar os sites. Essa parte fui aprendendo. Tive lá, ia lá todos os dias umas horas e aprendi. E num mês ficou, pronto, fica-se com o básico que é necessário para manter. Mas que também foi importante, não? Sim, foi essencial. Eles foram, as pessoas que lá estavam, foram super disponíveis, eram pessoas competentes e trabalhavam bem, eles já trabalhavam bem e pronto, e passaram-me assim uma série de informações base. E eu na altura tinha uma sócia, que comecei na altura com ela, tivemos o primeiro ano e pronto, e tivemos as duas a aprender, nenhuma tinha experiência, mas foi uma boa experiência na altura. Uhum. Pronto, foram os anos, os primeiros anos foram muito, muito difíceis, mas pronto, e entretanto foi sempre a melhorar. Entretanto, a economia melhorou. Eu também acho que o facto de eu ter experiência ajuda muito. Claro. Portanto, eu hoje em dia vendo por 5 ou 6 canais os quartos, 5 ou 6 canais oficiais, aqueles onde temos plataforma, depois cada um deles vende para mais 20, mas aqueles com que eu trabalho diretamente são 20. Na altura havia um, trabalhavam com um. Pois. Depois, eu trabalho com 5, 6, às vezes 7 canais, depende de alturas do ano em que trabalho com mais, e, portanto, isso depois é experiência, uma pessoa vai acumulando e vai querendo saber mais e conhecendo mais, e pronto, também se tivesse ficado à espera, fácil, é? Também acho que as coisas não tinham melhorado. Pronto, claro. Tenho uma boa taxa de ocupação hoje em dia, tenho uma localização muito boa na Praça do Giraldo, e de facto, foi melhorando sempre a todos os níveis, a todos os níveis. Para além do apoio que recorreu do IFP na aquisição do espaço, ao longo deste tempo recorreu a algum outro tipo de apoio? Conseguiram facilmente aceder à informação, ou seja, à informação necessária, saberem que tipo de apoios existem, o que é que podem beneficiar até na área do turismo? Olha, eu diria que a informação não nos chega normalmente por e-mail, em geral não há assim, claro, uma newsletter que alguém envie. Não é entregue em mão, vá. Não é entregue em mão, mas procurando é fácil. Ou quando se tem contacto com outros hoteleiros, com outras pessoas que também gerem, com o próprio contabilista, vai-se perguntando, vai-se falando, quando se tem sempre na ideia, vou tendo sempre na ideia, gostava de fazer umas obras, fazer uma coisa, vai-se chegando a informação. Durante muitos anos não houve apoios para o Centro Histórico, houve agora, que eu saiba, durante muitos anos não havia, e portanto houve agora, e nós, na verdade, já estávamos a pensar fazer umas remodelações, e foi quando fomos falar com o arquiteto é que nos disse, mas há aí uns apoios, não querem experimentar, e pronto, e aí candidatámos e fizemos algo um pouco maior. Mas eu acho que se vai ouvindo mais ou menos sempre o que é que há depois. Mas eu também já tenho experiência nessa área, portanto, eu fiz muitas vezes candidaturas. Procuro e tenho experiência em ver esse tipo de informação. Vejo no jornal, leio no jornal, claro, ouço rádio e vejo informação, e isso ajuda muito. Acaba portanto, por, eu acho por facilitar que, esse processo. Pronto, jornais locais, rádios locais falam muito deste tipo de apoios e, portanto, acho que acaba por facilitar. Está desperta bastante, para isso. Sim, e, pronto, sim. Mas eu sei que também estou desperta, claro, acho que não é para toda a gente. Sim, sim. E percebo e tal. Esta candidatura, acabámos por recorrer a um gabinete para fazer a candidatura, porque eu achei, já fiz outras candidaturas semelhantes e não quis fazer desta vez, porque achei que devia concentrar-me naquilo que é a minha área, é de facto a parte mais da hotelaria, e dava isso a quem, ou pagava esse trabalho a quem me o fizesse, e portanto correu bem, e a candidatura foi aprovada, mas tem que estar um bocadinho atento, mas depois acho que é fácil chegar à informação e perguntar, e penso que sim, que não é assim algo complicado. E que assuste e que faça desistir. Eu acho que às vezes as pessoas se assustam mais. Previamente, não? Sim, acho que sim. Acho que se assustam mais, depois vou ter que... Pronto, há alguma burocracia, há algum controle, há muitos atrasos no processo, isso sim, essa parte funcionou mal. Que haja burocracia, que haja algum controle, parece-me muito bem, porque de facto são dinheiros públicos, claro, e acho que se deve explicar e que se deve ser transparente em quem se gasta o dinheiro. Que portanto, é há um peso da burocracia que faz algum sentido. Poderia ser mais simples o processo, provavelmente poderia, ou ser mais ágil, isso sim, porque atrasou muito. Quem trabalha com época baixa e época alta, no nosso caso nós fizemos uma obra de remodelação do último andar da guest house, portanto transformámos num estúdio, temos uma banheira ao ar livre, pronto, e portanto fazer essas remodelações em época alta era impossível. Quando nos deram a resposta, claro, do apoio, foi em fevereiro, estávamos a acabar a época baixa, já ninguém faz obras, portanto adiámos quase 9 meses o início da obra. Portanto, isto é complicado para quem trabalha com estas... Para gerir esses timings. Portanto, isso foi complicado, mas o resto do processo não posso dizer que fosse pesado. No início, durante os primeiros anos, referiu que uma das coisas mais complicadas foi o facto de realmente ter muito tempo ocupado, ser muito pesado em termos de trabalho e financeiramente ser... Sim. Praticamente sim. Para equilibrar pagamentos, não é? E atualmente quais diriam que são as maiores dificuldades? Bem, há uma coisa que eu acho, é que qualquer pessoa que começa um negócio, os primeiros anos são sempre difíceis. Claro. Até se ganhar, até se conseguir ter algum retorno do investimento, quer dizer, começar até a pagar o investimento, é sempre complicado. Eu acho que isso não há volta a dar e tem que se trabalhar, de facto, muitas horas para qualquer projeto que se comece. Isso é bom, que eu acho que as pessoas têm que ter noção que não vão que trabalhar 8 horas claro. E que não é fácil. Tem outras coisas boas, tem. Agora, o que é que são as principais dificuldades hoje em dia? Eu diria que hoje em dia tenho uma vida, enfim, com um salário que eu acho que é adequado ao que trabalho, às horas e à responsabilidade que tenho. Talvez há uma coisa claramente que ainda me incomoda, é eu não consigo ter uns salários que eu acho, esses sim, acho que ainda são um pouco desadequados aos funcionários. Portanto, acho que os salários ainda são baixos, é difícil pagar uns salários que eu acho, e isso é uma preocupação que me incomoda, pronto, de facto, e portanto é algo que eu gostava de melhorar nos próximos anos, porque essas pessoas, nós neste momento somos uma equipa de 4 pessoas, estamos assim nos 4 a passar para as 5. E no início éramos 3, portanto o mesmo trabalho era dividido por 3 pessoas, também aumentou um bocadinho a taxa de ocupação, mas era 3, depois passámos para 4 e agora estamos a passar para 5 porque gerimos também 2 apartamentos para além da guest house. E portanto há uma dificuldade, de facto, de conseguir fazer essas retribuições. Eu acho que é uma coisa que se fala pouco, muitas vezes em Portugal, que se acha que se saiu da crise, mas os salários, de facto, são continuam baixos e é difícil pagar um salário. Enfim, eu acho que tenho uma gestão adequada e acho que não tenho gastos excessivos, nem ando a perder dinheiro porque negociei mal os seguros ou a lavandaria, mas mesmo tendo isso tudo muito controlado, é difícil chegar ao fim do mês e conseguir ter uns bons salários que eu acho, pronto, que são, de facto, isso acho que é difícil. Há uma outra dificuldade, que é encontrar pessoas, a própria equipa certa. Com os hóspedes é ótimo, essa parte funciona bem, a casa é simpática, acho que tenho um senhorio da casa que tem uma renda adequada, sou franca nessa parte, acho que não é nem cara nem barato. As rendas em euro são caras, sejamos claros. Claro. Principalmente no centro histórico são caras. Na Praça do Giraldo. Pronto. Mas acho que é bom também que as coisas se digam, acho que é equilibrado essa parte. Portanto, mesmo tendo isso tudo, é difícil chegar às vezes ao fim do mês e ter uns salários adequados nos funcionários. É difícil também encontrar as pessoas certas. Isso demorou. Demorei algum tempo a encontrar. Porque a Diana no início trabalhava sozinha, não é? Era eu e uma sócia, e sócia os primeiros meses, e depois fiquei a seguir sozinha. E pronto. E entretanto tenho um outro sócio. Portanto, sou eu, um sócio e 2 funcionários. E agora mais uma pessoa que está a entrar. Como estava a referir, não foi assim tão fácil encontrar a equipa ideal, não é? Essas pessoas eram pessoas que já tinham experiência na área, deram formação. Olha, o que é que considero que é realmente, o que é que chama a tal equipa ideal? Porque é que é ideal? O que é que... Olha, há uma coisa essencial, é relevante, é serem pessoas bem formadas, pessoas de boa formação, pessoas que eu acho que sejam honestas, pessoas em quem eu confio, pessoas que tenham autonomia, que qualquer um dos funcionários que lá está neste momento pode ajustar, por exemplo, preços para grupos, coisas deste género, que alguém telefona para uma empresa, que é um preço especial. Todo esse tipo de autonomia, a pessoa tem que estar disponível, o funcionário tem que estar disponível para fazer. Portanto, há uma parte de formação pessoal, há outra parte que é a iniciativa e a autonomia que a pessoa tem que ter vontade de fazer. Eu já tive, por exemplo, tive uma vez uma estagiária que vinha da área do turismo, de licenciada em turismo, e foi uma experiência pouco interessante, porque poderia saber um pouco mais de turismo, mas era uma pessoa com pouca motivação e pouca iniciativa. E, de facto, depois disso, achei bom desaparecer alguém de turismo, sim, mas as qualidades principais das pessoas é quererem estar no sítio, é gostarem neste momento. Quer dizer, eu acho que uma das principais vantagens de eu ser sócia e de ser eu a responsável de gerir um negócio é eu poder trabalhar com quem eu quero. Eu trabalho com... É uma vantagem enorme, a maior parte das pessoas escolher estão... as pessoas com quem quer trabalhar. Claro, porque as pessoas estão 8 horas no trabalho. Se não gostarem das pessoas com quem estão a trabalhar, isso é uma vantagem. Portanto, eu tenho o peso todo de saber que tenho que pagar as contas ao fim do mês, que se houver um problema, um incêndio, a responsabilidade é minha. Mas eu, no dia-a-dia, trabalho com pessoas de quem eu gosto, que têm, que gostam também do que fazem, gostam de ali estar, que são pessoas interessantes, que têm outros interesses, que têm outras coisas para fazer, e isso para mim é essencial, ter pessoas também que têm uma vida para além do trabalho, que têm motivação, que estão lá, que eu sei que se precisar de repente que estão lá, e portanto isso é mais importante neste momento. São mais características pessoais, porque o resto adquire-se. Exato, do que propriamente. A parte da formação, quer dizer, para estar numa guest house não é preciso ter uma licenciatura em turismo. Claro que eu acho que se calhar se juntasse as duas coisas era perfeito, porque tinha ainda pessoas com mais autonomia que quisessem tratar disso. Se calhar isso ainda era melhor. Neste momento estou contente, acho que é uma equipa, acho que é uma equipa simpática. Quais é que considera que foram as maiores aprendizagens ao longo destes anos? Considera que esta aposta foi uma aposta ganha? Acho que sim, acho que sim. Sim, porque, olha, porque eu acho que de facto vou trabalhar com gosto e não é um frete. Que é muito importante. Não é um peso. Isso reflete-se no resto das nossas vidas, quer dizer, portanto, isso há, acho que sim, que é. Também há uma parte, eu por exemplo, quando entrei, tinha uma pontuação na Booking.com, no principal site de reservas de hotéis, que era 8.2, 8.3, atualmente tenho 8.9. Portanto, foi sempre subindo gradualmente, isso é gratificante, percebemos que vai tendo resultados. E que há uma evolução. Profissionalmente, uma pessoa sente-se concretizada, isso ajuda, não posso dizer que seja a minha área de eleição ou trabalhar com o turismo, mas durante estes anos que tenho estado, tenho gostado e isso traz algum conforto, de facto, sentir que se avança, as pessoas que lá estão bem. Estava a dizer há pouco que ao longo destes anos foram sempre fazendo melhorias e também investimentos, não é? E ultimamente fizeram um investimento maior, com nomeadamente para aumentarem um espaço que estava subutilizado, não é? Consegue falar-nos um bocadinho sobre o tipo de melhoramentos que foram fazer e de que forma é que essas intervenções se traduziram em mais procura? Que expectativas é que têm? Sim, nós fizemos, quase todos os anos temos feito algumas melhorias. Acho que o ano passado não fizemos, porque estávamos à espera de fazer as obras, depois adiou-se, mas quase todos os anos faz, portanto, algumas têm sido uma colaboração com o senhorio, desde colocar janelas duplas, portanto, as janelas de fora ficam as de madeira, estamos no centro histórico, as de dentro passam a ser umas janelas de alumínio, que em termos de conforto acústico e térmico não tem nada a ver, portanto, temos vários quartos com janelas duplas. Temos, remodelámos vários WCs, que eram muito antiquados, tivemos, na parte da decoração também fizemos, e este último ano, de facto, fizemos, acabámos agora recentemente, umas obras, de facto, de um quarto que passou a ser um estúdio equipado com uma kitchenette, com um terraço, tem um terraço maravilhoso com virado a sul, com vista entre a Praça do Giraldo e a Igreja de São Francisco, e, portanto, tem assim uma vista linda e de facto passou a permitir que as pessoas reservem mais dias, porque tem uma kitchenette, tem uma máquina de café expresso e tem, começou agora a funcionar há muito pouco tempo, portanto tem funcionado bem. Portanto, é a nossa expectativa, é daqui a um ano poder olhar e perceber que aquele quarto teve de facto uma média de ocupação melhor. É um quarto andar sem elevador, portanto era muito desconfortável para as pessoas virem por uma noite, carregar as malas até lá acima e voltar a sair. Pensamos com as reservas que já temos para os próximos tempos que isso provavelmente, se eu fizer as contas daquele quarto, eu penso que vou ter uma taxa de ocupação maior em termos de dias, mas pronto, é uma expectativa que vamos ver. Há outra razão pela qual fazemos obras, não é só por uma questão de, que eu acho que às vezes vale a pena pensar, não é só por uma questão de conforto direto dos hóspedes. Há uma parte da própria equipa que melhora muito ou que se sente também motivada quando se faz algum melhoramento no espaço. Porque as pessoas que lá trabalham também gostam de ver que há mudança. Por um lado, que quem gera o espaço que vai reinvestindo, por mais magros que fossem os salários, mas eram mesmo muito magros nos primeiros anos, mesmo muito, muito magros, mas eu achei sempre, e acho que é assim que vejo um pouco, seja uma associação cultural, seja uma empresa, tem de ir sempre reinvestindo um pouco. Por um lado, porque isso depois vai trazendo frutos, por outro lado, para nós próprios nos motivarmos. Portanto, aquela casa, quer dizer, é uma casa bem recuperada, bonita, no centro histórico, tetos altos, bonita, mas é uma motivação maior quando nós vamos remodelando, os próprios funcionários chegam um dia e dizem está melhor assim, está melhor assim, ai, porque é que não também se põe? Também incentivem a equipa. Sim, sim, e as pessoas sentem que quem gera a empresa toma está investida no espaço também. Sim, está envolvido e não está só ali a contar dinheiro, mas está claramente a investir no... E as próprias pessoas também sentem-se melhor no espaço quando vai sendo remodelado. Portanto, também já houve, pronto, há coisas que fizemos que não se vêem especialmente, mas são pinturas, por exemplo, que é preciso ir pintando paredes. Parece que de repente não é nada, mas fica logo com um ar mais arranjado, mais novo. E para a motivação das próprias pessoas que ali trabalham, faz muita diferença. As pessoas sentem-se mais empenhadas. Para o futuro, outros planos? Não sei, ainda, e nós acabámos agora as obras, portanto, ainda estamos naquela fase em que ainda estamos a ver. Bem, para já ninguém gosta muito de obras, portanto, as obras são sempre processos difíceis, e este também foi. Portanto, são sempre processos difíceis, complicados, empreiteiros, arquitetos, pronto. São ainda agora aproveitar um bocadinho este investimento, portanto, e depois para já pensar. Não tenho... Uma pessoa tem sempre uma lista de coisas que quer fazer, pronto, mas é assim devagarinho, e depois logo se vai vendo. Mas há sempre coisas para fazer, é só começar a falar e pronto, mas não tenho assim, para já não tenho nenhuma. Numa frase, consegue sintetizar aquilo que considera um conselho fundamental para quem quer iniciar o seu próprio negócio? Eu não sei se são muito conselhos, eu posso dizer, as pessoas são todas diferentes. Portanto, há pessoas que aprendem muito bem com manuais, há pessoas que aprendem muito bem com curso da universidade e aprendem a seguir e empenham-se, há pessoas que aprendem bem com estágio, há pessoas que aprendem... Isso depois cada um procura. Eu funciono muito bem aprendendo com outras pessoas, falando com outras pessoas que têm guest houses, que têm outros sítios, e acaba-se ir a encontros, ir a feiras, acabo por ter alguma experiência e tirar alguma informação daí, isso para mim funciona. Depois há pessoas que funcionam, há pessoas que... Mas considera, de qualquer das formas, seja como for, que a pessoa... aprenda que é importante querer aprender sobre aquilo ou ter algum know-how sobre aquilo que, isso é essencial, que quer fazer, não é? Senão a pessoa decidir fazer outra coisa na vida e se trabalhar por conta de outrem. Acho que cada um faz aquilo que se tem sente que ter bem. Essa vontade. E não ter medo. Que há pessoas que eu às vezes... há sempre um risco enorme. É de facto, há um risco enorme em gerir, é os dinheiros, é a segurança, é... Mas pronto, depois tem outra parte boa, mas é preciso não ter alguma dessas estaleca, isso eu reconheço que sim, que é preciso ter e que não é toda a gente que tem. Mas acho que há muita gente que poderia ter e que acho que está às vezes pouco aproveitado, pouco, isso acho que sim. Obrigada, Diana, por ter estado hoje aqui connosco e por partilhar connosco a sua experiência. E obrigada também a quem nos ouve. Despedimos-nos por agora, com regresso marcado para o próximo mês. Boa tarde.